Chefu! Trabalhando a falta, tá o Leandro Princesa FM! Camisaria, Santa Maia! O Loja lá fechou! Vereador Pedro Paulo! Gráfica Vale! Valcirlei da Rocha Pneus! Chegamos! O profissional de maior referência na região nordeste do Pará. Escurinho! Diante de você. Top DJ Leozinho. Pode apagar a luz e acender o celular. Deixar no escurinho, brother, eu sou meu garoto, velho. Pode apagar a luz e acender o celular. Bora que nasce e me chega! Hoje eu tô mil grau. Ninguém dá solteiro, joga o bracinho pra cima. Hoje eu tô mil grau. Bora começar! Chama, Peraí, Leozinho. Só quem veio de moto hoje pra festa, coloca a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Só quem veio de moto hoje. Joga, vai! Joga a mão pra cima. Joga lá pra cima. Tenho uma pop e as novinhas me adoram. Quando tu andava de bike, elas não queriam não. Agora que tu tem uma pop, vai senta, te abraça e empina o rabetão. Faz assim, ó! Leozinho! Quem vai chegar em casa muito chapado, dá um grito aí que eu quero ver. Quem vai trabalhar e resca amanhã, dá um grito bem forte. E quem tá gostando do Jota, joga o bracinho pra cima aí. Vamos lá! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Leozinho! Tô de rolê com a prostituta. Lá o do Azulão de Minas Gerais. Elvas. Esse tem moral com o Lezinho, hein? Valeu! Júnior Santorini. Nosso moleque de Capanema. O garotinho grafite, o Janderson. Tá juntinho com o Lezinho, hein? Top DJ Leozinho. J.A. Vai começar a pressão. A pressão tá começando e o calor tá aumentando. Aumentando tudo, tchau! Eu vou evoluiu, ritmo agressivo, 750 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Alô, Pinto, chega aqui na frente do comando. Com o nosso parceiro Naldo do Coisa, nosso rapidinho. Alô, Pinto! DJ Ashido da Linguagem, te abraça, Ashido! Ele tá no J.A. J.A. J.A. E também o pega, pega. A onda agora é a onda. Vai! Os organizadores do evento. Nosso amigo Juvelino, o Eliseu, o Eduardo do Treme Treme, dá com a gente. Agradece a presença de todos vocês que estão com a gente hoje aqui, hein, gente. É a falta do Eliseu no Cid. Ela vai pro rock doido, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Bota a bota pra tremer. Bota a bota pra tremer. Bota a bota pra tremer. Bota a bota pra tremer. Bota a bota pra tremer. Bota a bota pra tremer. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Nelsinho. Um abração pro DJ Chico Play, o Juninho, a galera aqui de Garapé, a Pana tá com a gente, né? Valeu! Vai gravando tudo ao vivo, Leozinho, tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Vai, vai! Chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá. GDB! All the people in the house, get it to yourself, say hey, hey, hey. Nossos reservados desde ontem. Chefu! É a volta do sítio da Liceu para Silvinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vai! Ei, ei, ei! Oh, oh. Chama a novinha pra cá. Família GDB, bora Lourinho! Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá, cafudê, vem cá, cafudê, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh, chama a novinha pra cá, cafudê, vem cá, cafudinha pra cá, cafudê, vem cá, cafudinha pra cá, cafudê, vem cá, cafudinha pra cá, cafudê, vem cá. Vai! Ai, droga! Jota! Bota o bracinho aí, não se não vem! Essa tá com o Leozinho desde o começo. É a Tormento, tem moral. Aqui. Hey! Que tá tudo bom. Bigode infinito, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela. Bora ligar na pé, a parada tá bonita. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pé. E nos próximos dias, 26 e 27 de outubro, é o 12º aniversário do Mar Coisa Nossa. Jacarequara é o palco do espetáculo. Vai molhar, vem pra cima. Vai ter o bingão da Pop, viu, gente? Mulher, a luxuosa. Vem, e o Top Leozinho Bula. Leozinho. Nesse vai e vem. Vai descendo até o chão. Patrocínio do Tchel, que eu tô sabendo. Até o chão. Vai... Que em breve vai ser promovido aí, né? Vai descendo. Vai ser promovido subgerente na Moura Construtora. Tu é doida? Até o chão. Vai descendo. Na moral. Vai descendo até o chão. Vai descendo até vai, o chão. Vai descendo até vai, o chão. Vai, vai, descendo vai, vai. Eu vou pro baile da Colômbia. Já deu. Graciane, Valeila Larissa, tá surgindo com as amigas do Top no Facebook, é verdade. Vai, vai! Leozinho! Vem por cima, contraindo, desce mês e tá sorrindo. Vem por cima, contraindo, desce mês e tá sorrindo. Gerente Manau, obrigado, Pido. Obrigado, meu DJ Charles. Obrigado, Alex Fração. Obrigado, Rafinha Lais. Esse tem moral é de velha guarda, colega. Mais palma. Na sala, no chão me deito. Nossa mega tormento de Capanema. Essa tem moral, colezinho. Hoje, ontem, sempre, hein? Querendo. Valeu! Brincar comigo. Fazendo. Bora, Peter Pan. Não vou, não vou aceitar suas insinuações. Vai, vai, vai. Me provocou Dudu. Leozinho. Se prepara, chumbo. Obrigado, meu parceiro Dudu. Não fale o termo e treme, viu, parceiro? Que eu mereço. Obrigado pelo carinho, você, brother. Mereço. Alô, produção, recomeço. Tá na hora de bater o rango aqui do lado, hein? É tudo que eu sempre... Só deixa o Cleitinho aí, pelo amor de Deus. Porque eu mereço. Cleitinho não precisa comer não, tá muito gordo. Amar e ser feliz. Já, já, já, já! Já, já, já! Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece. Rodrigues, o Anderson. O Vlocinão lá e o Tulop está comigo também. Um abraço do Leozinho. Aqui. Pra cima, Leozinho. Pra cima! O grave faz tu e a bunda dela bate, bate, bate. E bate, bate, bate. Bate, bate. E o grave faz tu. Já! E a bunda dela bate, bate, bate. Família CDB! Bate, bate. Bora, CDB! Bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o grave. Acompanha o grave. Um abraço já pro nosso parceiro Emanuel. O grave faz tudo. A dona Maria, a nossa ouvinte. A Luciana. A Laísa. O Matheus. O André, o seu João tá comigo. Obrigado a vocês, hein? O grave faz tudo. Se liga aí, malvada, no que agora eu se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te... Contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safada. Toca nessa, não vem? Eu evoluiu, ritmo agressivo. Bora, tchê, tchê. Evoluiu, levantou. Já, já. Você nunca ouviu. magro, quer ver o Cris, do tabuzão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse Cris, do tabuzão que te faz mexer. Obrigado, meu parceiro, tchau! Obrigado, Lênin! Se liga aí, malvada, não te adoro. Eles que vão patrocinar a apresentação do Top Nerd no dia 27 lá no Coisa Nossa. Isso é verdade. É o PS, lançou mais um, hein? Explodiu. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer. JS no comando, vai mandar pra todas elas. O Leozinho tá tocando. Vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você viu. O Jean Cervado, o Daniel Negão Agis. Obrigado, você também, hein? Mexe. Aí, meu top DJ Leozinho. Oba! Estremece, bota a pressão. Só comigo, comigo. A voz, meu DJ. Vamos lá! Arriscadê! Nossa, o rei fresco. Para do bigode dominicano. Saduma Leozinho. Oi, abre o som do porta-mala. Bota a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Abre o som do porta-mala. Bota a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que e desce, desce e vai. Vai da frente, rapaz. Vai da frente, rapaz. Quando a minha tá tocando, todo mundo vai atrás. Vai da frente, rapaz. Vai da frente. Olha, se assim, quem tiver um capacete aí, ó, e puder emprestar aqui pro nosso motor, o Leozinho agradece de coração, viu? Abre, abre, ah, ah. É verdade! Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera endoidou. Quando a guitarra chora, todo mundo grita o... Uou, uou! Equipe! Os desguiados! Da vila, toda a galera do Gessaldi. Abraço. Tá comigo. É avião. Ponte. Magno Toy. Pra Celção. Pra Celção. Pra Celção. Pra Celção. Pra Celção. Pra Celção. Pra Celção. É assim, Léo. Aqui é o interior, terra de gente bonita. Obrigado, meu parceiro Lau. Olá, no bando azulão de Miracelvas. Um abração pra você, o Mateuzinho da Pop de Miracelvas também, né? A vontade aqui é o interior, terra de gente bonita. E tem seu valor, a gente não tem besteira. A gente chama na pressão. Se tem porra de verdade, aumenta o som. Essa música aqui é da galera, hein? E a galera do interior é foda. Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior. Respeita bebê, quem tá curtindo não tem hora. A galera do interior é foda. Vem Vila Saitama! Bora, bebê, primeiro de dezembro, o segundo bingão da Arena do Fernando, viu gente? Bebê, sucesso! Não tem hora. Ah. E essa é barata, pai! Ah. Fique à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita. Tem seu valor, a gente não tem besteira. A gente chama na pressão. Se tem forra de verdade, aumenta o som do paredão. Vai, vai, vai. Vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita. Obrigado, Alice. Não tem besteira, a gente chama na pressão. Se tem forra de verdade, aumenta o som do paredão. Essa galera do interior, e a galera do interior é foda, bora tomar um. É por isso que eu dou maior valor de tocar no interior. É foda, respeita. Que a galera do interior não tem fuleiragem, né? É foda, toma uma, bora bebê, bora galera do interior. Yeah. É foda, respeita bebê, que pra curtir não tem. Chefu! Nossos parceiros da Fá, o Daniel, o Matheus Gama, o Júnior, Júnior Martins, o Alisson Ney, o J Milena, tá no JA. JA! Tchau! prometi não mais te procurar. Mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Como é que é? Não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te... Obrigado, meu parceiro, e aí, Silvinho. O top de lei da saudade. Da nossa região, tá junto com a galera do Mar do Azulão, da Olivina Servas, e gente. Valeu! Já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor. Um abração, meu Breno, Jabe, da Mike, tá com o Leozinho. Aqui. Me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Rapaziada de São Paulo, galera do Maranhão, tamo junto. Abre o som do paredão, bota barão pra tocar, papá. Oi! Marcelo Silvinho, dia 1º de dezembro, vai estar no Grande Vigão da Arena do Fernando lá. Tem a Saiteua, né? É verdade. Sucesso! Sucesso! Daqui a pouquinho, na sequência de saudade, eu vou chamar o Silvinho aqui comigo. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que pode. Final do Bar Del Suan! Galera que é pai Sandu, né, mano? Tu é doida. Valeu! Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra um coração, mas a madrugada vem me procurar. Dali, família CDD! Eu era só um lance, um adivinho. Eu sustento moral com o Leozinho, obrigado! Era sua diversão, o nosso combinado. Para Agito, mano. Rapaz, o Tchel, ele é irmão do Agito, é só aparência mesmo? Falta da cama marrom. É doido, né? Se parece demais mesmo. Do cheiro de amor. Não vão confundir no escuro as mulheres aí, pelo amor de Deus, viu? Não vão confundir os maridos, viu? Caiu na madrugada. Porque é a cara do focinho de outro. Esperada. Diego! Diego, manda o centro de Vida Selvas. Obrigado, Diego! Não vou mentir, eu sempre tive essa dúvida. É irmão ou não é? É rir na cabeça. É irmão de Deus. Feliz CD. Você fala por aí que não. Vai! Jura que é de pedra o seu coração. Família Tormento! Essa tem moral com o Leozinho, garoto! Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Comigo, vai! Tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas. Vai! Do cheiro do amor no ar. O cheiro de amor no ar. Madrugada, e o que tava errada, tá desesperada. E dá louca pra me encontrar. Bebe, vem me procurar. E bebe, vem me procurar. E bebe, vem me procurar. E bebe, vem me procurar. E bebe, vem me procurar. Se ela bater o dedo, eu volto. Rock é slow. Eu tô na vermelhinha, mas tem. Tocar no interior. Tudo que o cara toca, a galera dança, Leozinho. Toma gostosa, lapada na rachada. Você pede que eu te dou lapada na rachada. E aí? Tá gostoso, lapada na rachada. Toma, toma, toma! Já! Vai, vai, vai, eu sou o meu do corrão. Alô, Davi do São João do Jaguaribe. Olha, gente, churrasquinho aqui do lado. A preço promocional, viu, gente? É verdade, da melhor qualidade, com certeza. Bora, Jair! Foi uma linda linda. Tudo certinho, Jair? A macharada ficou doida quando ela apareceu. Sorriso evocado. Tá aqui, tá? Um sensual pra acabar de completar. Oi, bebê. E no final do mundo, falou que tava acontecendo. Sorria. Obrigado, meu parceiro Marlon Mesquita. Direto ao assunto. Homem da festa da ressaca daqui com a gente. Meu ouvido começou a falar. Fala, Mesquita, vai. Ai, dia 1º de janeiro tem a festa da ressaca lá no Balneário do Mesquita, com o Sonzão do Intersoa. Saveira Branca de Neve. Acabou o sossego e o Top Leozinho vai estar lá. Top DJ Leozinho. Vamos dar uma lapadinha, Fabinho. Toda gostosa, lapada na rachada. Você pede que eu te dou lapada na rachada. E aí? Tá gostoso, lapada na... Então. Toma, toma, toma, toma. Lapada na rachada, você pede que eu te dou lapada. Eu dou a moral e quem ganha o patrocínio é outro, viu, Jair? Eu não consigo entender, não. Já, já! Bora lá pra copiar um beijo. Obrigado, meu parceiro Rodrigo. Patrão Irã e Cris. Toda a gerência aí do Futebol da Sorte. Fashion. Quer sucesso em Capanema? Um abração pra vocês aí, hein? Rodrigo! Meu motora ontem tomou muita gelada. Rapaz, me deu um trabalho danado ontem. Foi uma mina linda, danada, enlouqueceu. A macharada ficou doida quando ela apareceu. Sorriso envolvente, jeitinho sensual. Acaba de completar, deu mole no fim. O top DJ Eric já tá surgindo na área. Um abraço pra você, meu top. O top do Norte. Vai, vai, vai. Vai, tá pena do dia. Vai, eu sou tudo que eu vi. Vai, eu tô muito assim. Equipe da bomba, bebendo todas. Valeu. Vai, tá pena do dia. Vai, eu sou tua cachorrinha. Olha, eu tô muito assim. Vamos dar uma lapadinha, babiguinha. Toma! Toma, gostosa, lapada na rachada. Você pede que eu te dou lapada na família GDB. Tá gostoso, lapada na rachada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, galera! Jota, o poderoso chefão. Aí, DJ Leozinho. Tá na hora de dar mais um show pra galera. Já tamo por aqui, hein? É a volta do sítio do Eliseu e Garapé para com chave de ouro hoje. E a nossa quadra lotadinha. E a galera com a gente, hein? Curtindo o top do Nordeste. O top do Nordeste do Pará. Agora chegou a melhor hora do momento. Vamos dançar! Vai! Banda Zero. É o top DJ Leozinho! Diz! Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela dessa. Bora, Naldo! Obrigado, Lênin. Obrigado, Roça. Obrigado, toda a família Barco Coisa Nossa. Obrigado pelo carinho, viu? Disse amor do tanto que cê sabe fazer. Se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai. Eu querendo algo mais. Como é que cê fica, hein? Cê fica milu e milu, me iludindo. Eu invadir o seu jardim. Fala, família CDB. Seu cheiro pra mim. Essa tem moral aqui no chefão, hein? Viajei no Jota, Jota. Oi. Ei, flor, desculpa a rosa branca e a margarida, mas eu vou ficar com a... Quero mandar um abração pra Vitória. Ela é a sua mamãe, está ali com a gente. Minha vida. Uma das ouvintes número um do programa do Top. Obrigado, viu, Vitória? Cuidar da minha... Um abração no seu coração, querida. Eu vou regar... Beijão do Leozinho. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Oi. Nada não se eu machucar. Sou um bom jardineiro e vou cuidar. Um abração pra Stephanie a Preta. Pode confiar. A Leila, a Laiane Galvão. Eu vou devagar. A Mana Silas, o Bacaba, a Irete. O Leitimar, o Matheus, o João Miguel. Machucar só um pouquinho. Tá comigo. Leozinho da Princesa FM. Do Rainan, aquele garapé para. Tá em dúvida. Ele que dá o maior valor no trabalho do Leozinho. Obrigado, Rainan. Hoje, tá entre o que é e o que já foi. Hoje eu tô em casa, minha irmã. Se der a decidir a... Vamos dançar, vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Tô sabendo que você vai ser gerente da Moura. Te entender, vou começar agora. Vamos fechar logo um patrocínio forte, pesado, pesado, pesado. Quem te leva ao céu, sem te tirar do colchão, quem é que tira o seu mel, Um abração pra Raila, Milena, a Diana, as fãs aqui do Top Leozinho, obrigado, viu, meninas? Um abração pra vocês. Te traz do céu pro colchão, quem é que tira o seu mel, te deixa molinha no chão, acabou sua dúvida. Na região nordeste do Paramático. Vou ligar para. Quero em meu lugar. Deixaria do jeito que tá. Você fica carente. Eu te uso e te devolvo pro seu titular. Esse moleque já é bonito. Sei eu. Aí ele vem com a camisa do Paysandu. Tu é doido. É um choque de beleza. Dá logo um negócio ruim no cara. Vou bater sem beat. Bora, Marlon! Enxergar 3-1, eita 3-1. Teoricamente, eita 3-1. Obrigado, Marlon. Apenas um objeto. Dia 1º de janeiro, já sabe, né? Como é que faz? Vamos pra Miracema lá no Mesquita. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Obrigado, Gletinho. O homem do Magnata. E que dá todo o apoio pra gente aqui nos fogos. Obrigado, Gletinho. Que um ser que só faz amor selvagem. Meu coroa, Gletinho, meu coroa. Poder acordar sem maquiagem. Tava dando trabalho em casa, eu digo, bora comigo agora. Senhor. Tava matando a coroa de raiva, vem comigo agora, bora comigo. Vamos começar. Vai! Banda 007 J.A. Pode arrumar as malas e vem morar nos meus. Obrigado, Soma! A família Cleide, a galera do Iego Moto Center, lá de Miracema, Zé. Um abração do Top Leozinho! Top DJ Leozinho! E a gente, num lugar sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Fala, Garcia! Um jardim de amor pra gente cuidar. Bora, família GDB, doido bagulho aí! Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém. Dizendo? Dizendo amém. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Banda 007. Família Tormento de Capanema. Essa tem moral. Faz o T de top, faz o T de tormento aí que eu quero ver. Leozinho. Beijo ardente como o sol. Vai. Meu abraço quente é meu lençol. Tempo aqui não passa sem você. Custe o que custar, te espero. Quando te encontrar, só quero. Você quer? Faz a vida inteira pra te amar. Leozinho! Onde a vida me levar, eu vou. Vou querer sempre ter você. Daqui a pouquinho tem mais vinho, hein, gente? Do meu lado, seja onde. Vamos lá, vamos lá! Tudo que você sente a me ter. Obrigado, toda a galera! Faz amor como você. Que vem! Lá de Jacarequara, marcar a Brasileira com a gente. A galera do Bar Coisa Nossa. 26 e 27 de outubro. A maior tradição da região. São 12 anos de sucesso, hein, gente? Se quer me ter do bar. E meu parceiro Naldo não é fraco, não. Mais um ano tem a Pop e mais R$2.000, Naldo. R$2.000? Dividido aí em muitas chamadas pra galera, viu, gente? O Suácio e o Leozinho. Nossa, virou carnaval. Com você nota 10, tudo é igual. Pau, pau, pau, pau, pau, pau. Na sequência do Leozinho tem que tocar de tudo, né, Léo? É verdade! Aí, DJ Leozinho. Vai, vai! Tá na hora de dar mais um show pra galera. Só se for! Se for. Toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. Bora, minha galera do Azulão. Haja coração pra suportar tanta dor provocada. Um abração na Ana. Ela que pi... Vamos tocar daqui a pouquinho, Flor, né? A Mana tá apaixonada hoje. É verdade. Toda hora. Vem! Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo. Chefu! Que eu sinto por você. Bora atacar aquela sequência pros coroas agora. Não esquento. Daqui a pouquinho eu mando o rock do. E vou te faltar. Voltarás para mim. Manacito, Manacito, Manacito, Manacito, Manacito, é. Sou um orvalho no teu corpo para te refrescar. Oi! No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. Ai! O teu calor. Bota pra dançar, pra dançar, pra dançar, vai! Viva esperança. Leozinho da... Que fugiu de mim. Um dia de verão. Quero ver, quero ver. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha na cama. Nesse quarto tão vazio. Pros casais agora, quero ver, vai. Leozinho da Princesa F. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Viva a espera em vão alguém que eu quero tanto. Obrigado, meu parceiro Gletinho. Fugiu de mim. Obrigado, Jair Samble. Pensa no moleque, o Leozinho dá valor a esse Jair, viu? Obrigado, viu, Jair? Acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Um abração para os parceiros da Farra, o Daniel, o Matheus, o Matheus Gama, o Júlio Martins, o Alisson, o Ney, o Chata Milena, a Raila Dayana. Tá aqui no Chefão. J.A. Silvinho. Se alguém souber, que diga para mim. A sequência aqui não rolou no pau cansado. O Leozinho vai tocar agora aqui. Vai! Quero ver! Vai, doido, é? Desisto. Vamos juntos! Tchau. Ele olhou pra mim sorrindo. Então. E parecia me dar bola. Leozinho. No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Olha a galera dançando aí, ó. Queria ser a sua namorada. Vai. Para ele poder me beijar. Tchau. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. O top do DJ Garotinho. Diga na perpana, tá abraçando com a gente, né, meu irmão? Um abração pra você também, meu Deus. Vai, vai. O meu coração agora. 78 de dezembro. É o tradicional versão do Caldeirão do Pinto, viu, gente? Todo mundo sabe, lá no Califórnia. E vai ter o Jeff! Olha quem tá aqui do lado, o Leozinho hoje, meu parceiro Silvinho. O homem da saudade lá dos Neves, Mira Selvas. Toca em toda a região Bragantina. Alô, Silvinho! Alô, Leozinho! É um prazer estar com vocês aqui, meu filho. O meu patrocinador lá, Azulão. Muito obrigado, Bafo, do Azulão, lá de Miraselvas. E Ego, motorcê de Miraselvas também. Alô, Zoma, muito obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Alô, Duduzinho! Se tiver vontade, viu? Leozinho, obrigado. Nós não tivemos a oportunidade de tocar lá no Siqueirão, na Vila dos Neves, mas nós estamos aqui hoje. Alô, Garapé, para! Esse é o Silvinho, meu brother! Vai! Agora! Leozinho! Bora curtir, bora dançar, vai! Saudade gostosa agora, vem! Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando. Olha, gente, sorvete gostoso ali do lado direito da galera. Podia marcar. E o negão já deu a serrada dele, disse: Leozinho, tá gostoso, viu? Enterrar, tá filé. Mas você também podia marcar. O quê? Outra hora.